pecador. Cristo te ama, Ele deseja levar-te pra luz. Foi por amor a ti que um dia verteu seu sangue precioso na cruz. Cristo te ama, Cristo te salva, Ele te chama, vem já pecador. Cristo te ama, Cristo te salva, Ele te chama, vem já pecador. Ó pecador, Cristo te salva, jogue no abismo teu fardo pesado. Ele te lava com sangue precioso e te purifica de todo pecado. Cristo te ama, Cristo te salva, Ele te chama, vem já pecador. Cristo te ama, Cristo te salva, Ele te chama, vem já pecador. Ó pecador, Cristo te chama, não te detenhas, não fiques aí. Ele deseja entregar-te a coroa que já está preparada pra ti. Cristo te ama, Cristo te salva, Ele te chama, vem já pecador. Cristo te ama, Cristo te salva, Ele te chama, vem já pecador.